What conditions to intel down in the leg runway 10? Please, because I have a traffic in emergency to land in runway 17, okay? Passou interno, Bravo Uniforme Sierra. Nada. Otan 3155 decolou 51 no controle 120 decimal 8. Controle 128, Bravo Uniforme Sierra, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Continua estabilizado. É, se possível, tem como o Bravo Uniforme Sierra pousar na 17? Negativo, tem uma aeronave em aproximação para 17, transporte de enfermo. Afirmativo. Torres, de Papatango, Eco Zulu November. Eco Zulu November, prossegue final da 17, reporte terceira milha. Informo que eu tenho o Bravo Kiluiski para manter espera na perna do vento da 10 com a 1000 pés, ok? Sim. Horas e 19, alternando Aracaju para o táxi. Táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste ao 0119, gol no 649. Pátio 1 no Índia, 18,6, com 0119 e 1649. Juliette Tango Zulu na escuta. Any left, make a 360 report. When you finish. De para o cruzamento. Informe se tem livre pouso na 10, venta de 180 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, o Bravo Uniforme Sierra. General foi livrou? Ô Mike, cuidado pra manter a minha escuta e aguardar. Eu tenho uma aeronave prosseguindo com transporte de enfermo, prioridade para pouso, ok? Afirmo. Olá, Juliette. Web 5729, mantém antes da Juliette. Mantém. Oito, copia. Azul 418, prossiga. Azul 4118, com fins, aprovado nível 360, via Pesulu 10, bridge, a Pesulu 6. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5464, controle 120, decimal 80. Azul 4118, apresado com nível 360, apresado com 10 bridge, apresado com 16, da 10 curva direita, saída da Eoleda bridge, transponda 5464 e o controle de saída 120 decimal 8. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto, portão 03. Baixa marcado, 4118. Web 5729, mantendo-se, seguindo, observando o táxi do banho da Gol, Juliette, portão 02. 02, atento ao tráfego da Gol, 729 da noite. Ponto espera pronto, Oxa, né? 621. Gente, mantém o ponto espera, aguarde, Oxa. Ex Zulu November, tem livre pouso 997, venta de 160 graus com 89. Passando travado, November. Bravo que Luiz, que proceda final runway 17, report short final. Juliette, o Bravo e o Manchia. Juliette Tango Zulu na Quebec, chame a torre no 86 para o cruzamento. De 102, prossiga. Decolou do CIA, me pegando agora seguir para Pescal de São Joaquim, São Joaquim. Red Guardião 02, mantenha condições visuais 510, o ajuste 1019, informe a vertical São Joaquim. Informar na São Joaquim. Se coordeno com a equipe de solo para iniciar o pushback após o parqueamento completo do Boeing da UEB ao lado, ok? Após a parada da UEB à nossa esquerda, coordenando a equipe de solo no pushback em acionamento, 1,37m. Bravo Uniforme Serra, autorizado ingresso Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Quebec, chame a torre no 86 para o cruzamento. Aqui é o Delta, mantém a posição e aguarda, também vai prosseguindo para o final do 17. O 1807 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000 pés, informa lá no localizador, autorizado o procedimento, 1807. 3155, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251-13325, obrigado, tá bom. Controle o TP5627, informa que está efetuando pequenos desvios à esquerda para evitar formação aqui. Está livre de desvio, TRIP 5627. Obrigado. É controle 1807? 1019, passar. O Mike Eco Delta vai ficar condicionado ao povo do Bravo Kilo Whisky. Assim que o mesmo pousar, está autorizado a alinhar e manter o 97. Obrigado. Obrigado, 1807. MA 321 decolou 58, controle 120 decimal 8. 128, 6321. A linha está pronta, 649. Sente, mantém a posição e aguarda no 649. Atende. Bravo Kilo Whisky, clear to land runway 17, wind 170 degrees, 10 knots. Contato radar, se for para nível 320, sair da área, bom. Poderia levar na prova de alerta, senhor, quando cruzar 2000? Autorizado, após 2000 para o Delefa. Obrigado. Salvador, boa, tá 32, onda 7, câmbio. Boa tarde, tá 32, onda 7, identifique, chegada bom, FI desça para 4000 pés, o ajuste no 019. 019, informação de ar. 09, livre decolagem da 10, o vento é de 17, 0 graus, com 9 nós. Autorizado, tá iniciando na 10, 649. Aqui é com o Delta ali, mantenho no 7. 2231, inicie redução para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, descendo para 5000 para o EDITAP. 223, anda para acelerar. Sir, clear to backtrack. Attention the helicopter line up, runway 17. Para o táxi, vou chamar 6327. POB 94, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador. Gente, acionei 6327, táxi via Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 019. Autorizado o táxi, nossa direita, via Índia, ponto espera, 1986, 6327. Certo, autorizado o cruzamento da 1735. GLS, curva esquerda na proa 200, se limita ao localizador. Esquerda 200, limite localizador 1807. 64 ligou no 649. Tá, ligou no 649, contato radar. Suba para o nível 240, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, no 649, subindo para a tá. Você pode, por gentileza, liberar o caminho para o tráfego? Eu não estou aqui para prejudicar a sua decolagem. Muito pelo contrário, eu quero agilizar e manter a segurança pelo senhor. China 6321, informe a sua razão subida. Estou mantendo 1.500 pés agora, vai incrementar para 3.000. Se temos um tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 20 milhas com deslocamento nordeste, cruzando 9 milhas para 3.000, é o Embraer 145 da passarela. Você vai incrementando agora, mantendo 4.500 pés. 2231, temos o tráfego 2 horas, 17 milhas de deslocamento oeste, cruzando, passando 60 em subida para o 320, é um Airbus 318. Ciente, passarela 2231. Ponte espera da 10, pronto. O Xené 6327, a linha decola para o 10, venta de 960 graus com 629. A linha decola da 10, Xené 6327. Mike, Eco Delta, quando pronto, tem livre decolagem da 17, venta de 960 graus com 629. Claro. Controle, passarela 2231, solicito um pequeno desvio à direita por 2 milhas após ter condições de voadura. Pede para livre desvio 2231. Sente, 2231. Estou 354, mas eu entendi a descida. Até escuta, gol no 807, curva à esquerda para a 150, informe estabilizado. É, amigão, é mais um pouquinho só para o 2, não vai conseguir estabilizar, está muito alto. Sete, desça para 2000, informe quando tiver condições de interceptar o localizador. Ok, intercepta o peso próprio aqui, que a gente ficou um pouco alto. Sete. Passarei 2231, reduza para 1970, vai seguir tráfego Boeing 737-800 da Gol. Bem ativo, reduzindo para 170 nós, passarei 2231, retorno, dona. Trip 5491, desça para 5000 pés. Descendo para 5000, trip 5491. Salvador, boa tarde, gol 1075, informação Sierra. Gol no 075, boa tarde, identifique chegada a mar e desça para o nível 060. 060, 1070. 120, decimal 8, grato, boa tarde. ILS? Mativo, autorizado a final ILS, reduza para 1709, 2231. Autorizado ILS, reduzindo para 1709, passando 2231, descendo para 3000. Gente, Mark, Bravo, Yankee, um minuto para a cópia. Aguarda. Autorizado direto Manati, 1.000 pés, Mike Eco Delta, informe livrando a CTR. Vai cruzar 2.0, no 649. Mike Bravo, Yankee, copia? Liga, Mike Bravo, Yankee. Mike Bravo Yankee, voo local 045, inicialmente restrito 1000 pés no corredor Axé. Transponder 01117, controle 120.80, torno 186, confirmando, decola da 17, curva à direita, corredor Axé. Ciente autorizado, voo local com corredor Axé, repita 1.030. Afirmativo. Autorizado LS, descendo para 2.000 pés, reduzindo o máximo 2.231. Oxané 6321, chame Recife, frequência 1.288 e alterna 1.2685. 288-2685. Estabilizado agora 1.807. Gol no 807, 1 milha para o externo, completa final, torre 18.6 até o meu posto. 328, obrigado, obrigado pela compreensão. Tráfico Salvador, muito bom. Boa tarde, vou te chamar 6314, Centro da Serra, para a Petrolina. Chana 6314, Petrolina, travado nível 340, via Pêsulo 120. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, com curva esquerda. Transponder 5477, controle 120, decimal 80. Afirma, autorizado 340 para Petrolina, decolada 10, Momo, Flock, transição com curva esquerda. Controle 208, transponde 5477 para o Oxenar 6314, posição 86. Oxenar 6314, confirme a aerovia Pêsulo 20, copiada? Afirmativo, Pêsulo 20. Oxenar 6314, cotejamento correto, chame pronto. Tomará. Usar número 2. Sente, passeio 223, pode confirmar, chove sobre a pista? Chuva leve sobre o campo, comandante. Para cheque, o vento é de 170 graus com 129. Sente, 223. Tá, 3297, pequeno de esquerda. É, equilíbrio de 3297. 3297. 170 com 11. 0119, azul 4118. 20, 19, 19, 0119, azul 4118. Boa tarde, Papa Tango Lima Vitor Delta. Acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Presente na Mari, 050, Delta. Gol 1075, desça para 3000 pés, o ajuste 9019. 3000 pés, 9019, gol 1075. Tá, 3217, pode manter a magnética 200, intercepta a dona? Pesado, tá, 3217, está livre a final do procedimento. 3217. Olha para 29, boa noite, 07, obrigado. Boa tarde, eu sou 418, pode esperar. 418, mantém o ponto de espera e aguarde. Aguarde, não pode esperar, no 418. Boa tarde, Bono 807. Bono 807, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, Bono 807. Poderia confirmar o ajuste para o 232231? 2231 está livre pouso na 10, o vento é de 170 graus com 10 nós, o ajuste é 1019. Autorizado pouso 90, passando a 2231. O azul 418 fica condicionado assim que a aeronave da passaria do Livrar cruzar o eixo da 90, autorizado a alinhar e manter, ok? Está ajustando. E após a passagem da passaria, alinha e mantém na 90, azul 418. Autorizado até a interseção, reporta para a ingressão no 7, Mike Bravo Yankee. Certo, 3217, informa o helicóptero Alfa Serra 50, próximo ao externo, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. Chame Torre 186, turbo oposto. 186, obrigado. Gol 1075, está livre a final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Para 2 mil pés, autorizado INS, voo 1075, reportarei. Ah, dando pista livre, eu tenho uma aeronave da Azul alinhando para decolagem. Sem problema, estamos ainda 4 milhas de terra. Certo. Os 231 no solo, azul no 1, no livre à direita, no 219. Direita no 219, parceiro 231. Aqui é com o Delta, mantenha sem condições visuais, frequência livre, informe para o regresso. 3-2-3-1. Boa tarde, passarei 2-2-3-1, táxi via Alfa Juliette, remoto 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4, passarei 2-2-3-1. Salvador Yankee, Sierra Serra está me chamando. Não estou recebendo chamada de Yankee Serra Serra, poderia efetuar uma ponte? Prossiga, Sierra. Passou Índia Serra, baixada travada, resolve 3217. Sente, aguardando autorização para continuar a aproximação. Tá 3217. Sente, estou aqui com arco-íris aqui. Que lindo! Sobrevoo posterior centro histórico de Rio Vermelho, centro histórico. Estou muito grato pela ponte, está autorizado o sobrevoo 500 pés com ajuste 1019 para o Yankee Serra Serra. Copiou, Serra. Está autorizado com ajuste de 1019 sobrevoo. Nada. Controle Salvador, voo 925, passa o Serra. Gol 1925, boa tarde, identifique. Chegada Bonf, desça para o nível 060. 060, Bonf, gol 925. Prossiga, Guardião 02. O Guardião está no posto 2, paralelo. Tentando fazer um sobrevoo na saída do Orlando Gomes, logo após a FTC, o controle autoriza. Autorizado, Guardião 02, só vai manter 500 pés? Afirmo, 400 pés. Sobrevoo no máximo de 3 minutos, pois teremos aproximações para o final do procedimento, Guardião 02. E 5491, desça para 3 mil pés o ajuste no 019. 3 mil pés no 019, 5491. Boa tarde, controle, azul 4118, 2500. Boa tarde, azul 4118, contato radar decolagem, ficou para o nível 360, está autorizado para o de Leda. Muito obrigado, Leda 360, azul 4118. Guardião 02, mantendo sobrevoo na região, chame a torre frequência 1118 decimal 6. 7186, Guardião. Bravo, Yankee, para informação, eu tenho um helicóptero na final da 10 que não vai prosseguir para pouso, vai direto para o Graia, não interfere com, seu, com a sua decolagem. Tem livre decolagem da 17, venta de 1180 graus com 89. Oi, Salvador, prossiga. Salvador, boa, tá 3217. Tá 3217, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette 10, tá 3217. Fala Salvador, boa tarde. 7917, informação Sierra, autorização de dados. O tráfico que chamou solo, informe Clareza 1. 7292. Boa tarde. Informação Sierra, autorização do SATCOM. Tente web 5729, confins aprovado nível 360, via peso 10, bridge a peso 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda bridge, curva à direita. Transponder 5511, controle 120.80. Autorizado, confins nível 360, decola da 10 com curva à direita, da EL, Leda bridge. Peso 16, elipse. 551 no transponder e o controle 1208, 729 objeto. Web 5729, rota peso 10, bridge, a peso 16. A peso 10, bridge, a peso 16, livre, 5729. Web 5729, confirmando qual é a posição que o senhor está cotejando após a peso 16? A peso 16 será IPSI. Ok, só informando que eu tenho até a peso 16, ok? Sem problema. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto, informo a Tistango, ok? A informação. Obrigado. P5491, mantém ainda a proa, seu novo limite é a radial 270 do VR de Salvador. Mantendo a proa, limite é a radial 270 do VR de Salvador, 5491. 399, São Paulo aprovado, nível 360, via peso 10, bridge, via peso 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, pós-direto bridge, curva à direita. Transponder 5516, controle 120.80. Vocês me escutam? Afirmo. Por gentileza, comandante, procede para o farol de Itapuã a fim de livrar o eixo da 1-0. Ciente, federal, farol de Itapuã, guardião. Conforme rota. 5516 no transponder, 120.80, o controle para o gol no 399. Gol no 399, perfil de saída da EL até a posição Leda, após direto bridge. EL Leda, após Leda, bridge. Gol no 399, cotejamento correto, chame pronto. Chamar pronto. Solo Chané 6314, pushback acionamento no 06. Chané 6314, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Chamar para o táxi, 6314. 0 graus com 10 nós, guardião. Agilizar, agilizar na torre do final 10, direto para o grau, guardião. Obrigado. Azul 41118, chame Recife, 1251 e alternado 13325. 125, décima 1, 133, décima 25, azul 419, obrigado. Oi, 10. Gol 075, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso, informa helicóptero cruzando o eixo da 1018, não interfere com seu pouso. Sente aguardando autorização, 1073. Cruzamento do eixo, dá 1-0, final, agora o 4 do grau, guardião. Sente, guardião 02, venta de 17 graus com 10 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado. O Lima Vitor Delta vai cruzar o localizador, seu novo limite é a radial 300 do VR. Vai passar o lock, nova radial 300, tá ok, Lima Vitor Delta. Check-train, livre pouso na 10, o vento é de 180 graus com 99. Livre pouso na pista 10, baixou e travou, 0, 7. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 755, aqui da Sierra. 1755, identifique, chega da BOF, desça para o nível 050. 050, identificou, gol no 755. Gol no 925, desça para 4.000 pés, 1019. 4.019, 925. Estabilizado, localizador 5491.